Desde o dia 27 de fevereiro, por questões financeiras, estão suspensas as atividades do albergue noturno de Foz do Iguaçu. Por isso, as pessoas que necessitam de acolhimento na cidade estão sendo encaminhadas para outros locais, como o programa Mão Amiga e o Centro Especializado de Atendimento à Pessoa de Rua, também conhecido como CREAS POP. Em entrevista à reportagem CBN, a secretária de Assistência Social do município, Cláudia Pereira, explicou sobre o funcionamento das duas entidades, que juntas atualmente têm capacidade para abrigar até 60 pessoas. No albergue é apenas o pernoite, né? A pessoa chega na parte da noite, tem direito a um banho, alimentação, ela dorme, pernoita e vai embora no outro dia. Daí, durante o dia, não há atividade com eles. Já no Centro Pop, numa amiga, né? Então, nós, desde o fechamento da entidade, nós absorvemos essa demanda da entidade, que em boa parte eram pessoas de vida aí do Paraguai, os conhecidos brasiguais, que vinham até para atendimento na área da saúde, né? E dormiam ali para no outro dia serem atendidos. Então, nós estamos absorvendo aquele público lá e estamos, graças a Deus, dando conta da demanda. O Centro Pop, a pessoa pode permanecer ali durante todo o dia, né? Ela não precisa ficar circulando na rua. Ela pode permanecer no Centro Pop durante o dia, tem atividades para eles ali. E à noite, como ela não tem casa, aí ela vai para o Mão Amiga, onde tem uma moradia ali, que na verdade é um acolhimento, né? Onde essas pessoas podem dormir, tomar banho, se alimentar, assistir uma televisão, fazer alguma atividade ali, uma leitura, né? Então eles permanecem ali, dormem, e no outro dia elas podem retornar ali para o Mão. Se elas não têm ainda uma destinação, um local para ir, elas retornam ali para o Centro Pop. Elas não ficam na rua, elas não vão ficar circulando como moradores de rua. A secretária de Assistência Social, Cláudia Pereira, ainda anunciou que estão sendo finalizadas as obras de reforma e adequação da primeira residência inclusiva, que irá abrigar portadores de deficiência e acamados, que hoje são atendidos pelo programa Mão Amiga. Nós estamos prestes a inaugurar um espaço que é exclusivamente para pessoas que têm algum tipo de dependência, acamados, que é um público que nós também estamos atendendo pelo Mão Amiga. Já nas próximas semanas, nós vamos inaugurar o Residência Inclusiva. Inclusive, a Residência Inclusiva é a primeira do estado do Paraná, ela já está numa movimentação Foz do Iguaçu, acho que vai ser a primeira a implementar, né? Um serviço que vai atender, acolher as pessoas que não têm condição, né, de ficar na sua casa ou não tem a família mais. Muitos casos advindos da saúde, elas recebem alta no hospital, e o hospital, quando vai dar alta, descobre que a pessoa não tinha casa, ela não tem família, e para onde vai? Então, essas pessoas estavam indo para uma amiga, mas agora nós vimos a necessidade aí de fazer um local específico para elas, porque precisa ainda de um cuidado de saúde. Então, vai ser um trabalho já em conjunto com a saúde. Então, essas pessoas vão já na próxima semana ou na outra, vai estar entrando nesse local que é específico para eles e vai estar liberando mais algumas vagas dentro do Mão Amiga. A reforma da residência inclusiva deve ser finalizada até o fim de março e será uma das primeiras do Paraná. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.